O que vem aí não é nada de outro mundo, nem algo que você nunca tenha ouvido, mas com certeza é algo novo e diferente. Embarque nessa onda. Conexão Sertaneja. Opa, tudo bem, gente? Dá licença, hein? Tô entrando aqui no seu rádio, na sua frequência favorita, com Conexão Sertaneja. É o melhor programa de música sertaneja de todo o Brasil. Pode conferir. Aqui é diferente, é melhor. Grupo Tradição pra abrir. Eu sou Gustavo Giordani. Ela é da noite pra começar. Está ouvindo Conexão Sertaneja. Difícil vai ser te encontrar nos braços de um outro alguém, fazendo juras de amor que um dia fez pra mim também. Complicado entender esse teu coração, que um dia me quer, mas o outro diz não. Vou seguindo, sem rumo e sem direção, procurando seu beijo em outra paixão. só de imaginar você beijando outra boca. Dói dentro do coração e bate uma vontade louca do seu corpo no meu, sentindo o seu calor. Você me desejando só promessas de amor. Difícil vai ser te encontrar nos braços de um outro alguém, fazendo juras de amor que um dia fez pra mim também. Complicado entender esse teu coração que um dia me quer, mas um outro diz não. Eu vou seguindo sem rumo e sem direção, procurando seu beijo em outra paixão. Sofro só de imaginar você beijando outra boca. Dói dentro do coração e bate uma vontade louca no seu corpo, no meu, sentindo o seu calor. Você me desejando só promessas de amor. Evandro e Aguinaldo, boa sorte pra você aqui no Conexão Sertaneja, pra todo o Brasil, aqui ó, na sua rádio favorita. Tem João Pedro e Ricardo com o Davi e Fernando. Vem, gatinha! Vem, vem, gatinha, vem, vem, me diz o que você gosta que eu te dou, neném. Vem, vem, gatinha, vem, vem, vê se que você adora, vem, mimi que tem, tem. Você fica me olhando toda linda, provocante, desse jeito me enlouquece. Dedinho na boca, requebrando o corpo todo. Se eu tô lá na tua, eu vou grudar aqui nem chiclete. Se eu me amarrar, não tem problema. Se eu sofrer, valeu a pena. Pode judiar de mim, eu pago o preço. Só não me deixe na mão, gatinha, faz um tempão que eu quero te pegar e acho que eu mereço. Vem, vem, gatinha, vem, vem, me diz o que você gosta que eu te dou, neném. Vem, vem, gatinha, vem, vem, eu sei que você adora, vem em mim que tem, tem. E pra ensinar pra essa gatinha como é que o bruto faz, chega pra cá, Davi Fernando. Já que é assim, João Pedro e Ricardo, vamos tirar a barra dela. É sacanagem, você fica me olhando toda linda, provocando, desse jeito me enlouquece. Dedinho na boca, requebrando o corpo todo, seu colar na tua, ou gruda aqui em chiclete. Se eu me amarrar, não tem problema, se eu sofrer, valeu a pena. Pode judiar de mim, eu pago o preço, só não me deixe na mão, gatinha, faz um tempão que eu quero te pegar e acho que eu mereço. Vem, vem, gatinha, vem, vem, me diz o que você gosta que eu te dou, neném. Vem, vem, gatinha, vem, vem, eu sei que você adora, neném, que tem, tem. Vem, vem, gatinha, vem, vem, me diz o que você gosta que eu te dou, neném. Vem, vem, gatinha, vem, vem, eu sei que você adora, neném, que tem, tem. Vem, vem, gatinha, vem, vem, me diz o que você gosta que eu te dou, neném. Vem, vem, gatinha, vem, vem, eu sei que você adora, neném, que tem, tem. Conexão Sertaneja, absolutamente o melhor. Uou, uou, uou, uou. Falar e você vai me ouvir te dizer que meu

gente. Cléo Diva e Rafael aqui no Conexão Sertaneja. João Bosco e Vinícius Girassol. Vamos pro intervalinho. É o primeiro intervalo do nosso programa. Eu tomo uma água, a gente volta já. Fica aí. Daqui a pouco, você vai ouvir. Não é eu, não é eu. Confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato. Tijolo, não era eu. Continue ligado. Conexão Sertaneja volta já. Na sua sexta-feira, Conexão Sertaneja, Maiara e Maraísa, no dia do seu casamento. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Passei a noite em claro, eu não consegui dormir, perambulando pelos bares esperando abrir o primeiro refúgio, pedir um café. Me vem amargo, quente, me tire do pesadelo. Eu desacreditei, me belisquei o dia inteiro. Mas não acordo, não acordo. No dia do seu casamento, na igreja eu vou entrar correndo. Quis expor os convidados, essas flores, esses vasos, essa sua mentira, dane-se esse teatro. Olha pro seu dedo agora e joga essa aliança fora. Eu sei bem quem você ama, é a mim que você chama. Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Passei a noite em claro, eu não consegui dormir, perambulando pelos bares esperando abrir o primeiro refúgio, pedir um café. Que venha marco quente, me tire do pesadelo. Eu desacreditei, me belisquei o dia inteiro. Mas não acordo, não acordo. No dia do seu casamento, na igreja eu vou entrar correndo. Quis expor os convidados, essas flores, esses vasos, essa sua mentira, dane-se esse teatro. Olha pro seu dedo agora e joga essa aliança fora. Eu sei bem quem você ama, é a mim que você chama. Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama. No dia do seu casamento, na igreja eu vou entrar correndo. Quis expor os convidados, essas flores, esses vasos, essa sua mentira, dane-se esse teatro. Olha pro seu dedo agora e joga essa aliança fora. Eu sei bem quem você ama, é a mim que você chama. Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama. Yeah, yeah, yeah. Na saúde, na tristeza, na alegria e na cama. Conexão Sertaneja. O sertanejo é o destaque. Palavra de caçador. Ou vamos ali comigo, achar que ela é gostosa. Ela mexeu com meus sentimentos, com meu cabeção. Deu um olhar no Face, descobri onde ela vai. Hoje querendo ou não, ela cai na mão do papai. Agora te pego, menina, palavra de casador. Cê vai virar minha fã debaixo do meu cobertor. Meu GPS tá ligado, seu sinal já chegou. Vou te fazer feliz lá no meu matador. Linda demais, gata demais, vê massa demais. Peça uma gostosa, ela é show e muito mais. Linda demais, gata demais, vê massa demais. Peça uma gostosa, ela é show e muito mais. Ô parceiro, e pra achar essa gostosa com a gente, chega pra casa e pega o Thiago. Já tá ligado, se bora atrás dessa danada. Vamos ali comigo, achar que ela é gostosa. Ela mexeu com meus sentimentos, com meu cabeção. Dei olhada no Face, descobri onde ela vai. Hoje

Você pediu, você pagava de santinha, agora o cara descobriu. Quem mandou ser fácil, quem mandou ser dada, quem mandou querer ser a mais famosa da balada. Queria o quê? Foi deixando o rastro e o cara veiaco inventou de revirar seu passado e descobriu quem era você. Puxou sua capivara e na hora que ele viu, seu passado era sombrio. Você da famosa da torcida do Timão, tá mais rodada que pneu de caminhão. Puxou sua capivara e na hora que ele viu, seu passado era sombrio. Você da famosa da torcida do Timão, tá mais rodada que pneu de caminhão. Só pra avisar, não vá pensando que sou eu que tô querendo te queimar. Você pediu, você pagava de santinha, agora o cara descobriu. Quem mandou ser fácil, quem mandou ser dada, quem mandou querer ser a mais famosa da balada. Queria o quê? Foi deixando o rastro, o cara veiaco inventou de revirar seu passado e descobriu quem era você. Puxou sua capivara e na hora que ele viu, seu passado era sombrio. Você não foi musa da torcida do Timão, tá mais rodada que pneu de caminhão. Puxou sua capivara e na hora que ele viu, seu passado era sombrio. Você não foi musa da torcida do Timão, tá mais rodada que pneu de caminhão. Vamos parar de fuçar na vida da menina, meu filho. Puxa sua capivara e na hora que ele viu, seu passado era sombrio. Você não foi musa, tá dando autógrafo pra torcida toda. Puxa sua capivara e na hora que ele viu, seu passado era sombrio. Você não foi musa da torcida do Timão, tá mais soldada que pneu de caminhão. Melhor sertanejo no seu rádio. Conexão Sertaneja. E aí, tá tudo girando, hein? Relaxa aí, que eu tô bem. Vim de carona, então nem vem. Eu não vou ficar em casa hoje, eu vim aqui pra encontrar você. Vamos festar até amanhecer, e a noite apenas começou. Oh, oh, oh, oh. E tá tudo girando, tá tudo embaçado, mas não tô mesmo não, tô levemente alterado. Tudo girando, tá tudo embaçado, mas não tô mesmo não, tô levemente alterado. Aqui tá meio embaçado, e aí? Tá tudo girando, hein? Bora, vai. Relaxa aí, que eu tô bem. Vim de carona, então nem vem. Eu não vou ficar em casa, hoje eu vim aqui pra encontrar você. Vamos festar até amanhecer, e a noite apenas começou. A noite apenas começou, galera, chega aí, vai, vai. E tá tudo girando, tá tudo embaçado, mas não tô mesmo, não tô levemente alterado. Tudo girando, tá tudo embaçado, mas não tô mesmo, não tô levemente alterado. Tudo girando, tá tudo embaçado, mas não tô mesmo, não tô levemente alterado. Tudo girando, tá tudo embaçado, mas não tô mesmo, não tô levemente alterado. Aqui tá muito bom, vai. Vamos ver a turma cantando, como é que é? Tá, mas não tô bebo não. Relaxa aí, que eu tô bem. Olha, rapaz, eu também tô muito bem. Conexão Sertaneja. Você não sabe nada e não há nada pra saber. Não fica se escondendo porque eu sempre vou te achar. Aonde quer que eu vá, eu sei vai ser você. Você não fala nada e nem precisa me explicar. Não fica procurando o que eu tenho pra mostrar. Só deixa acontecer. Não vai se arrepender. Eu sinto falta do teu cheiro, do seu contato, um desespero. Só restou pra mim lembrar da sua voz. Vou revirando meu passado, vou procurando algo de errado nas lembranças espalhadas de nós dois. Conto até 10, imaginando abrir os olhos e te ver aqui. Amanheceu e quer saber, ainda não dormi. Teu medo insiste em afastar meu sentimento. Pra que você entenda o quanto eu te quero. Saiba que ainda espero. Saiba que ainda espero. Jorge Henrique Rodrigo. Jorge Matheus. Eu sinto falta do teu cheiro, teu contato, desespero. Só restou pra mim lembrar da sua voz. Vou revirando meu passado, procurando algo de errado nas lembranças espalhadas de nós dois. Eu ando até 10, imaginando abrir os olhos e te ver aqui. Amanheceu e quer saber, ainda não dormi. Seu medo insiste em afastar meu sentimento. Eu volto até 10, pedindo a Deus pra amenizar o sofrimento. Trazer de volta os seus defeitos tão perfeitos, pra que você entenda o quanto eu te quero. Saiba que ainda te espero. Saiba que ainda espero. Saiba que ainda espero. Ainda te espero. E ainda te espero. Jorge Henrique Rodrigo, romântica, em Conta Até 10. Michel Teló e o Fernando Sorocaba, musa do Timão. Vamos pro intervalinho, a gente volta já. Daqui a pouco, você vai ouvir. Quem dá carinho é pai e mãe, eu boto é pra moer. Se você quer amor, vem que eu faço com você. Continue ligado. Conexão Sertaneja volta já. Sertanejo. Sua sexta com muito mais sucessos. Conexão Sertaneja. Thiago Brava, Tão Você. Então eu me apaixonar por quem não merece ter metade do amor que eu tenho pra oferecer. Então você fingir que nada vai acontecer, que não vou fazer nada e já me acostumei. Então eu te esperar, então você desaparecer. Então eu sonhar, então você não saber o que fazer. Então eu tentar e não conseguir entender por que é que eu continuo sendo tão com você. Dá pra entender por quê que eu continuo sendo tão você. Por quê? Não dá pra entender por quê que eu continuo sendo tão você.

procura de uma nova namorada. Eu tô afim de um lance sério que possa preencher os requisitos do meu coração. Então me mande o teu currículo. Tô à procura de uma nova namorada. Eu tô afim de um lance sério que possa preencher os requisitos do meu coração. Ei, mande teu currículo. Conexão Sertaneja. Um dia à tarde, andando à toa na cidade, congelei ao ver você. Estava arrumando seu cabelo num espelho, sem ao menos perceber. Já faz 2 anos desde a última vez, e essa mágoa que não passa. Todos os planos e os sonhos de nós dois hoje virarão fumaça. Cheguei mais perto, vi um homem ao seu lado, parecia apaixonado, te olhando com emoção, e uma criança te chamando de mamãe, com a chupeta na mão. Era pra ser eu esse homem apaixonado, se o acaso não agisse com tamanha traição. Mas a criança que estava ao seu lado é fruto da nossa paixão. Um dia à tarde, andando à toa na cidade, congelei ao ver você. Estava arrumando seu cabelo num espelho, sem ao menos perceber. Já faz 2 anos desde a última vez, e essa mágoa que não passa. Todos os planos e os sonhos de nós dois hoje virarão fumaça. Cheguei mais perto, vi um homem ao seu lado, parecia apaixonado, te olhando com emoção, e uma criança te chamando de mamãe, com a chupeta na mão. Era pra ser eu esse homem apaixonado, se o acaso não agisse com tamanha traição. Mas a criança que estava ao seu lado é fruto da nossa paixão. Lobé, era pra ser eu aqui no Conexão Sertaneja. Mate quente currículo. Vou fazer o seguinte, intervalo tá chegando, já tem o quarto bloco do nosso programa com o Daniel, daqui a pouco. Daqui a pouco, você vai ouvir. Eu não tô pedindo pra você voltar, só tô te contando como é que tá. Continue ligado. Conexão Sertaneja volta já. O melhor do sertanejo. Conforme prometido, tem ele. Conexão Sertaneja. Daniel, fale um pouco de você. Saber que te perdi não foi pior. Pior foi descobrir que eu não te acho, que não existe igual ao teu abraço. Pior é não saber o que é que eu faço.

Você está no Conexão Sertaneja. Bem mais perto do que eu queria você tá. Sinto uma paz, uma alegria ao te abraçar. Teus olhos me surpreendem a cada olhar. Que sorriso que eu paro só pra admirar. Você fala com sorriso no canto da boca. Tem um jeito diferente de se aproximar. Que me prende de uma forma natural. Que me encanta de um jeito tão especial. Bem mais forte do que eu podia imaginar. Essa nossa ligação me faz acreditar. Que esse amor tá tão perto de ser real, de se concretizar. E sair de um sonho. Agora sei que devo mesmo acreditar. Que o destino faz a gente se encontrar. Era pra ser nessa vida, na hora exata. Tinha que ser assim. Agora sei que devo mesmo acreditar. Que o destino faz a gente se encontrar. Era pra ser nessa vida, na hora. Do que eu podia imaginar. Essa nossa ligação me faz acreditar. Esse amor tá tão perto de ser real, de se concretizar. E sair de um sonho. Agora sei que devo mesmo acreditar. Que o destino faz a gente se encontrar. Era pra ser nessa vida. Ritmo da galera, Conexão Sertaneja. Conexão Sertaneja. Olha, americana, escuta o que eu vou te falar. Ela tá te olhando, tá querendo te atacar. Soltou o cabelo, tá sorrindo e quer dançar. Deixou as amigas, pega o copo e vem pra cá. Cuidado que essa mina já ficou com um amigo meu. 6 meses de namoro e olha só no que é que deu. O cara tá em coma e nem sabe o que bebeu. No fim da história, meu amigo se fu... Ai, Vitor Hugo, ela me mordeu. Não sei se eu meto logo um tapa ou se eu dou um beijo meu. Deixe minha comanda pra você pagar. Se eu não levar ela pra casa, ela vai me levar. Não, ela vai te arrastar, ela vai. Vai te arrastar pra uma caminha, ela vai te arrastar. Porque ela sabe dar carinho, se ela sabe dar. Você não vai negar, você não vai negar. Ela vai te arrastar, ela vai te arrastar. Vai te arrastar pra uma caminha, ela vai te arrastar. Porque ela sabe dar carinho, se ela sabe dar. Você não vai negar, você não vai negar. Se eu dou um beijo meu, deixei minha comanda pra você pagar. Se eu não levar ela pra casa, ela vai me levar. Então ela vai te arrastar, ela vai te arrastar. Vai te arrastar pro meu caminho, ela vai te arrastar. Porque ela sabe dar carinho. vai te arrastar, ela vai te arrastar. Vai te arrastar pro mau caminho, ela vai te arrastar. Porque ela sabe dar carinho, se ela sabe dar. Você não vai negar, você não vai negar. Ela vai te arrastar, ela vai te arrastar. Vitor Hugo e Americano, ela vai te arrastar aqui no Conexão Sertaneja. Espartaco, era pra ser nessa vida. Obrigado, viu, pela sua audiência, pelo carinho, pela sintonia, sempre aqui na sua rádio favorita. A gente vai, mas volta, tem muito mais aqui no programa. Daqui a pouco, você vai ouvir. Se eu pudesse voltar, lá naquele tempo que era bom te amar. Continue ligado, Conexão Sertaneja volta já. Sertanejo. Tocando o sucesso que o Brasil gosta. Tony Thiago, tô no esquema. Hoje eu tô no esquema, loira ou morena, grande ou pequena, não deixa escapar. Se eu bebo da pura, me segura, saio com as duas pra gente se amar. Não quero mulher brigando por mim, na madrugada eu fico facinho. Não quero ninguém fazendo vampiro, eu dou preferência a quem chega primeiro. Não quero ninguém me chamando de amor, aqui na balada eu sou pegador. Não quero esse tal de anel no meu dedo, eu sou vacinado, eu morro de medo. Hoje eu tô no esquema, loira ou morena, grande ou pequena, não deixa escapar. Se eu bebo da pura, ninguém segura, saio com as duas pra gente se amar. Tô no esquema, loira ou morena, grande ou pequena, não deixa escapar. Se eu bebo da pura, ninguém segura, saio com as duas pra gente se amar. Chega pra cá, Guilherme Santiago. Ô, Tony Thiago, nós estamos no esquema, meninada. Segura, meu irmão. Não quero mulher brigando por mim, na madrugada eu fico facinho. Não quero ninguém fazendo pampeiro, eu dou preferência a quem chega primeiro. Não quero ninguém me chamando de amor, aqui na balada eu sou pegador. Não quero esse tal de anel no meu dedo, eu sou vacinado, eu morro de medo. Hoje eu tô no esquema, loira ou morena, grande ou pequena, não deixa escapar. Se eu bebo da pura, ninguém segura, saio com as duas pra gente se amar. Tô no esquema, loira ou morena, grande ou pequena, não deixa escapar. Se eu bebo da pura, ninguém segura, saio com as duas pra gente se amar. Hoje eu tô no esquema, loira ou morena, grande ou pequena, não deixa escapar. Se eu bebo da pura, ninguém segura, saio com as duas pra gente se amar. Tô no esquema, loira ou morena, grande ou pequena, não deixa escapar. Se eu bebo da pura, ninguém segura, saio com as duas pra gente se amar. É nóis, esquema! Conexão Sertaneja, a potência. Nós somos Ricardo e João Fernando. E você curte agora a nossa nova música. Feito bala perdida, atingiu o meu peito. Você mudou meu coração pro lado direito. Atravessou minha vida e a saudade tá morando comigo. Que perigo. Agora sim meu riso anda muito sem graça. O mundo gira, mas pra mim o tempo não passa. E a saudade aqui do lado esquerdo tá morando comigo. É castigo. Ah, se eu pudesse voltar lá naquele tempo que era bom te amar. E existia um sol dentro do seu olhar. E você me amava e só pensava em mim. Como eu queria fazer tudo diferente pra não te perder. Olha eu aqui vivendo sem você. Assim distante eu acho tão ruim. Se eu fosse você, eu voltava pra mim.

vez. Vem, vem. Valeu! Conexão Sertaneja. Olhe em mim, diz o que vê. Não, eu não estou tão satisfeito. Não é como diz, não vou ser feliz. Com o nosso fim, não vai ser tão fácil assim. Me deseja boa sorte, diz que sou especial, que vou encontrar alguém que me queira coisa e tal. Comprei seu perfume pra lembrar do seu cheiro. Chorei por você aqui em meu travesseiro. Pra sentir sua presença, achei aquele ursinho jogado num canto do quarto. Reli as mensagens aqui em meu celular. O último te amo fiz questão de guardar. Como aceitar que você se foi? Não dá. Não, eu não estou tão satisfeito. Não é como diz, não vou ser feliz. Com o nosso fim, não vai ser tão fácil assim. Me deseja boa sorte, diz que sou especial, que vou encontrar alguém que me queira coisa e tal. Comprei seu perfume pra lembrar do seu cheiro. Chorei por você aqui em meu travesseiro. Pra sentir sua presença, achei aquele ursinho jogado num canto do quarto. Reli as mensagens aqui em meu celular. O último te amo fiz questão de guardar. Como aceitar que você se foi? Não dá. Como aceitar que você se foi? Não dá. Não dá. Conexão Sertaneja. Mas hoje finalmente vou. gente. Mas hoje finalmente você voltou, vem em mim. Sexta-feira sua linda, até que enfim a semana terminou. Vem em mim, sexta-feira sua linda. Eu tô feliz porque fim de semana começou. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Fim de semana começou. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. E pra ficar legal, joga a mão pra cima e bate na mão assim, ó. Sexta, né, gente? Sexta-feira, sua linda. Léo Rodrigues aqui no Conexão Sertaneja. Que bom. Lucas, Luca, Coins e tal. Vamos fazer um rápido intervalo? Vamos, vamos. Continue participando da nossa programação. A gente volta já com Guilherme e Santiago pra fechar o nosso programa. Fica aí. Daqui a pouco, você vai ouvir. Me basta pega descendo, eu não te quero mais. Eu tô solteiro, pra mim tanto faz. Continue ligado. Conexão Sertaneja volta já. Sertanejo. Sexta-feira boa, conforme prometido. Guilherme Santiago, solteiro em Goiânia. Casar, pra que ficar amarrado? Com a mulherada tudo solta do meu lado. Ainda bem que testei, me compliquei. E a solteirice eu adotei de vez. Esse tal de casamento só funciona em novela. Comigo não, já falei pra elas. Quer prender, quer amarrar, tô fora. Vaza, pega, descendo, eu não te quero mais. Eu tô solteiro, pra mim tanto faz. Vaza, pega, descendo, eu não te quero mais. Ficar solteiro em Goiânia é bom demais. Vaza, pega, descendo, eu não te quero mais. Eu tô solteiro, pra mim tanto faz. Vaza, pega, descendo, eu não te quero mais. Ficar solteiro em Goiânia é bom demais. Casar, pra que ficar amarrado? Com a mulherada tudo solta do meu lado. Ainda bem que destrei, me descompliquei. É solteirice eu adotei de vez. Esse tal de casamento só funciona em novela. Comigo não, já falei pra elas. Quer prender, quer amarrar, tô fora. Basta pegar descendo, eu não te quero mais. Eu tô solteiro, pra mim tanto faz. Basta pegar descendo, eu não te quero mais. São badalação de domingo a domingo, eu não abro mão. Vem lá no fresco tocando a outra, fica me ligando as vizinhas do meu prédio. Meu Deus, avião. Vaza, pega, descendo, eu não te quero mais. Eu tô solteiro, pra mim tanto faz. Vaza, pega, descendo, eu não te quero mais. Ficar solteiro em Goiânia é bom demais. Ficar solteiro em Goiânia. O melhor sertanejo no seu rádio. Conexão Sertaneja. Se acaso um dia encontrar um homem triste a chorar, se for por amor, É amor de verdade, pode acreditar. Um homem chora, chora, chora. Quando ama, chora. Se ficou sozinho, chora. Homem que é homem, chora. Vai me ver com lágrimas nos olhos toda vez que me bater saudade. Eu não tenho vergonha disso. Esse sentimento é bem mais forte. Eu só não tive sorte, mas não sou covarde. Não vou negar que esse amor me faz chorar a qualquer hora. Quando não cabe dentro da gente, a gente põe pra fora. Pode rir que eu não tô nem aí, coração ignora. Homem que é homem chora. Vai me ver com lágrimas nos olhos toda vez que me bater saudade. Eu não tenho vergonha disso. Esse sentimento é bem mais forte. Eu só não tive sorte, mas não sou covarde. Não vou negar que esse amor me faz chorar a qualquer hora. Quando não cabe dentro da gente, a gente põe pra fora. Pode vir que eu não tô nem aí, coração me ignora. Homem que é homem chora. Não vou negar que esse amor me faz chorar a qualquer hora. Quando não cabe dentro da gente, a gente põe pra fora. Pode rir, eu não tô nem aí, coração ignora. Homem que é homem chora. Homem que é homem chora. Homem que é homem chora. Zé Henrique Gabriel, Homem que é Homem Chora, é o Conexão Sertaneja. Vamos pra suíte chique, vamos. Rony Rangel. Eu vou mudar a sua vida, vem pra minha. Pode jogar o seu passado pro ar. Sinta tudo aos poucos, se envolva, que tem mais pra acontecer. Que tem mais pra acontecer. Quando eu te vejo, a adrenalina vai a mil. É o seu corpo consumindo a minha pele. Ah, vai, se tem que ser comigo, vem. Tem que dar na moda, beija. Depois você me fala o nome, dá o telefone, se quiser dá. Vem, vem, que a noite é boa pra amar. E você toda boa, se quiser comigo, a noite eu quero deixar. É só suíte chique, é só dose de uísque. É só nós dois e deixe, só nós dois e deixe, deixe, deixe. É só suíte chique, é só dose de uísque. É só nós dois e deixe, só nós dois e deixe, deixe, deixe, deixe.

Conexão Sertaneja. Quando ela rebola, fechando o programa de hoje, gente. Nashville, vou contar tudo pra você. E o Munhoz e Mariano, a Pantera Cor-de-Rosa. Olha, um excelente final de semana. Obrigado pela sua audiência, pela companhia. A gente volta na segunda-feira com Conexão Sertaneja. É o melhor programa de música sertaneja do Brasil. Grande abraço, beijo pra você. Obrigado demais e até segunda. Tchau! Ultimamente não tenho mais mandado em mim o meu coração, e se sente querer. Eu já tentei, não consegui te esquecer. É inútil fugir dessa paixão. Coisas que marcam meu pensamento e a incerteza, eu vou te encontrar pra te amar, pra te amar, pra te amar, pra te amar. Na desala o cheiro do amor que trago no coração. Vou vivendo a cada instante, guardado aqui dentro do peito. São marcas desse silêncio que o amor não pode apagar. Um por você, um por você, um por você. Um só por você. É só por você, meu amor, que eu não viajo, então me perco na calma dessa imensidão. Na desala cheiro o amor que trago no coração. Movimento a cada instante, guardado aqui dentro do peito, são marcas desse silêncio que o amor não pode apagar. Um por você, um por você, um por você. Lera, lera, um só por você. Você ouviu pela sua rádio Conexão Sertaneja.